Deus criou tudo pela sua palavra. Haja, haja, haja. A palavra de Deus tem um poder criador. E Ele todas as coisas criou, dando uma ordem, liberando uma palavra. Não foi assim? A única vez que Deus colocou a mão na massa foi para formar o homem. E depois colocou a mão no homem para dele tirar a mulher. Até ali, todas as coisas Ele criou pela palavra. E nós queremos ver aqui o que, que Deus fala sobre nós, mulheres. Qual é a palavra criadora que foi liberada da boca de Deus sobre a feminilidade, sobre a mulher. A partir do verso 18, no capítulo 2 de Gênesis, a palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Muito bem. Então, qual foi a palavra de Deus sobre a mulher? Primeira vez que Deus falou, não é bom. Ele falava, haja, haja, haja. E as coisas iam acontecendo. E ele dizia, é bom, é bom, é muito bom. E a primeira vez que ele falou, não é bom, foi quando ele percebeu que faltava gente na parada. Não é bom que o homem fique sozinho. Então, Deus liberou uma palavra sobre a mulher: Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ajudadora. Quando a gente escuta essa palavra, como tantas palavras do século, ela sofreu uma deformação. Ajudadora é aquela que presta socorro, aquela que completa. É isso que a palavra auxiliar significa. E tão interessante que os estudiosos dizem que a palavra no original, a palavra usada para definir essa característica da mulher auxiliadora é a mesma palavra que dá significado a Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é chamado também daquele que presta auxílio, o auxiliador,